Saudações, amigos. Eu sou o Lucas Cabreiro. E eu sou o Matheus Botura. E eu sou a Atana Mello. E está começando o Cine Clube Junta 7. Pois é, aqui no Cine Clube Junta 7 nós trazemos a cada 15 dias dois filmes, um por escolha dos nossos colaboradores e outro por escolha do público. A gente vai debater sobre eles, comentar os pontos positivos e negativos de cada um desses filmes e trazer uma análise bastante aprofundada e bastante honesta sobre o que o cinema tem a oferecer de melhor e de pior. Esse podcast ele faz parte dos podcasts do Junta 7. A gente tem programa novo toda semana. Numa semana o Cine Clube Junta 7, que você está ouvindo agora, e na outra semana, o JuntaCast, que é o nosso podcast de variedades. Para acompanhar os nossos podcasts, acompanhe a gente pelo iTunes, pelo YouTuner e pelo Podflix. Se você quer acompanhar mais conteúdos do Junta 7, acessa junta7.com.br e além das nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Se você tem mais coisa para falar sobre o Junta 7 e sobre os nossos programas, manda e-mail para juntacast@gmail.com. E uma iniciativa bastante bacana que o Junta 7 está fazendo é participando da campanha O Podcast é Delas 2018. Essa é uma campanha organizada por diversos podcasters ao redor da internet, que é para aumentar a participação feminina nos podcasts. Parece que a internet tem a ideia de que podcast tem que ser o clube do bolinha, que só homem pode participar e que mulher tem que ter o podcast só dela, e não é bem assim. Essa campanha vem para mostrar que a gente precisa priorizar outras vozes além do clube de amigos que só fica falando coisas que apenas conta o ponto de vista masculino. A gente aqui do Junta 7 sempre deu espaço pra mulher, é claro, mas participar da campanha do Podcast é Delas mostra que dá pra gente fazer mais e dá pra gente fazer melhor. E é por isso que a gente tá fazendo parte dela. Então, se você quer ver mais conteúdos, aprender mais sobre a campanha, procura pela hashtag O Podcast é Delas 2018 no Twitter, no Instagram, no Facebook, que aí você vai ter mais informações e ver os outros podcasts participantes. Uma coisa que vem junto com isso daí e é um compromisso que a gente aqui do Cineclube tá querendo trazer, é que de todos os 46 filmes que a gente assistiu até o momento, menos de 10 desses filmes são estrelados por mulheres, tem mulheres no papel de protagonismo. E a gente nem percebe que tá contribuindo para uma falta de representatividade até você perceber isso daí. Então a campanha O Podcast é Delas vem junto com um compromisso nosso de trazer filmes protagonizados por mulheres, filmes dirigidos por mulheres, filmes que trazem uma maior representatividade, que eu acho que é importante e mostra como o cinema pode contar histórias que representam qualquer tipo de pessoa, qualquer cultura, qualquer sociedade. Então, a campanha O Podcast é Delas vem também com essa ideia pra gente de trazer outros filmes que tenham mulheres na produção e também no elenco principal. Mas vamos falar dos filmes. Nessa semana, a escolha do público ficou por conta de uma escolha de um padrinho nosso, o Murilo Rosé, ela que participou na última edição do Cineclube, e a escolha dele foi o Inside Out, ou Divertidamente, que é de 2015, e tem a direção do Pete Docter. E o outro filme foi a escolha minha, trouxe um filme de 2005, dirigido pelo Julian Gerald, que é Kinky Boots, Fábrica de Sonhos. Lembrando que esse podcast contém spoilers desses dois filmes, a gente vai deixar Kinky Boots para o próximo bloco, e vamos falar agora sobre Divertidamente. A Riley é uma garota divertida de 11 anos de idade e que deve enfrentar mudanças importantes na sua vida quando seus pais decidem mudar da sua cidade natal, que fica no estado de Minnesota, e passam a viver em São Francisco. Dentro da cabeça dela, convivem várias emoções diferentes, como a alegria, o medo, a raiva, a nojinho e a tristeza. Sendo que a alegria é a líder dessa galera e ela se esforça bastante para que a Riley tenha uma vida mais feliz. Mas isso nem sempre vai acontecer durante o filme. O Murilo falou que quando ele optou por esse filme no JuntaCast passado, ficou porque ele ouviu no nosso debate sobre o Wall-E, quando a gente debateu, porque tanto o Wall-E quanto Divertidamente, eles têm mesmo que uma mesma pegada. E a pergunta que eu deixo, por ser uma animação, a gente espera que seja uma coisa voltada para criança. Como que é ver uma animação que, por mais que seja voltada para criança, tem uma mensagem muito mais profunda do que ele aparenta ser? A resposta para essa pergunta, Matheus, tá no nosso primeiro podcast do ano, nosso primeiro Cineclube do ano, que é sobre Kubo e as Cordas Mágicas. Kubo, ela é um filme que trata muito da lembrança, da perda, do luto. E eu falei que é interessante que filmes tragam esses subtextos, porque quando a criança precisa passar por isso na vida dela, passar pelo luto, passar pela perda de um ente querido, ela vai já estar mais preparada psicologicamente para isso por conta do que ela viu no filme e o subconsciente dela absorveu. E eu penso que no caso do Divertidamente é a mesma coisa. Ele trata de que é um filme que trata das emoções, da gente viver as nossas emoções como elas se apresentam, da gente não querer se esconder atrás da raiva ou da alegria ou da tristeza, realmente mostrar as emoções que tá passando pela gente. Então, um filme trazendo isso daí, mostrando isso, ainda que como é uma criança, ela não vai entender de forma bastante completa qual é o significado do que ela tá assistindo, é o subconsciente dela vai captar e vai absorver isso. Então, ela vai ter essa inteligência emocional pra entender e pra aceitar o que ela tá sentindo. Então, eu acho que é legal filmes que tratam desses temas bem mais pesados justamente pra isso, porque eles são filmes educativos. Querendo ou não, Divertidamente é um filme educativo porque ele ensina inteligência emocional pras crianças, que elas devem sentir o que elas estão sentindo e não se punirem por isso. O legal do Divertidamente em si é a maneira como a narrativa ela é construída. Eles trabalham em cima da história da Riley, que é uma criança que até então vivia a sua vida perfeita na cidadezinha que ela estava acostumada, e tem-se uma ruptura muito grande na rotina dela, na vida dela. Então, quando ela se depara com isso e vê que as coisas não começam a sair do jeito que ela gostaria, ela meio que vai se fechando dentro da cabeça dela mesmo, sabe? Por ter toda essas coisas novas acontecendo, e ela não se sentir à vontade o suficiente para dividir isso com a família dela. E o que eu acho mais interessante, né, no desenvolvimento da trama é como que é o lance das ilhas, que cada uma representa uma coisa importante para a menina, né, que são as memórias básicas dela, que o filme fala. E como uma a uma vai caindo isso e o quanto que isso vai piorando a situação dela, que no caso é um quadro de depressão. E que nem o Lucas falou, por mais que seja um filme para criança, a partir do momento que ela meio que se acostuma a ver isso, que ela começa a tentar entender e fica curiosa ao ponto de perguntar o que tá acontecendo, é um aprendizado muito grande pra criança. Então eu acho que Divertidamente ele merece palmas e qualquer mérito que ele tem pela maneira que ele trabalha a mensagem em si. Quando assisti Divertidamente pela primeira vez também foi por causa do Murilo, ele meio que me obrigou a assistir, e eu sou uma pessoa, todo mundo aqui sabe que eu não gosto muito de animação. A animação tem que ser muito boa pra eu gostar e pra eu continuar assistindo. E Divertidamente foi uma surpresa que assistindo ao filme eu fui entendendo coisas que a gente passa no dia a dia. Aí você vai refletindo e vai enxergando que às vezes, tipo, tem um negocinho ali dentro de você que no caso, eu sei que na gente não são os personagens tão legais quanto o que comandam a Riley, mas são coisas parecidas do mundo real. E isso me tocou profundamente. Quando o filme terminou, eu já assisti ele várias vezes depois disso, já passei pros meus alunos, já passei pras minhas primas, a minha mãe já assistiu tudo por minha causa, e no fim das contas ele passa todos os valores e todas as situações que a gente vai passando, tanto naquela fase da Riley, de transformação, mas a gente pode trazer pra nossa vida em relação a todos os nossos sentimentos, quando a gente sente medo, quando a gente tá feliz demais, por que que a gente fica triste do nada, quando a gente sente raiva, é muito louco. O filme em si, ele é de um aprendizado muito grande, e acho que vale a pena, acho que todo mundo assistir, porque vai tocar um pedacinho lá dentro. O mais bacana do Divertidamente é que ele é um filme, de certa forma, bastante acurado cientificamente. Porque, primeiro, se você olhar a vista de cima, daquela parte das memórias de longo prazo, que é aquele quase labirinto com todas as memórias da Riley e as emoções que ela sentiu, por aí vai. Se você olhar a vista de cima, é basicamente as voltas que tem no cérebro de uma pessoa. Caraca, verdade. E aí o filme ele mostra realmente isso, porque não apenas isso, mas, por exemplo, aquilo lá é as memórias de longo prazo, e o que fica no quartel deles, lá na sala de comando deles, as memórias que ficam nas prateleiras, são as memórias de curto prazo. E quando ela vai dormir, essas memórias de curto prazo são enviadas até as memórias de longo prazo, que é um processo que realmente acontece no nosso cérebro. O que a gente aprende e o que a gente vive durante o dia ficam armazenados armazenadas na nossa memória de curto prazo, e quando a gente vai dormir, essas memórias são enviadas até a nossa memória de longo prazo. Tanto é que um dos momentos em que a condição da Riley como uma pessoa que tá pra desenvolver uma depressão é aumentada, justamente quando a Alegria, ela tá no plantão do sonho, ela não gosta do sonho que tá passando e coloca uma memória da Riley no lugar pra ela ficar feliz. Isso daí acaba retardando aquele sono REM que a gente passa, aquele sono REM que é um período de muita atividade cerebral enquanto você tá dormindo. Então, ela fazendo isso, ela ativando uma memória, ao invés de deixar o cérebro dela descansar e curtir o sonho que foi produzido pra ela, ela acaba acelerando o processo de depressão dela. Então, tipo, desde esse momentinho já começa a mostrar as falhas que a Alegria tem. Porque ele é um filme que mostra isso. A gente busca tanto a alegria, ser feliz, que às vezes a gente acaba não entendendo que a alegria não é a resposta pra tudo. E sim que a resposta é a tristeza. E eu acho isso muito bacana, que o filme ele consegue ser cientificamente próximo do que é pesquisado, que é entendido sobre o cérebro, sobre o funcionamento do cérebro. Isso é muito legal de ver também. Uma coisa também que é interessante, em alguns momentos da trama do filme, pensando nos cinco sentimentos que são passados para a tela, que não é porque são aqueles cinco pré-definidos que o que eles querem passar é realmente aquilo, sabe? Eu até comentei no grupo, quando a gente estava conversando um pouco antes ontem, que mais pro final, quando a tristeza está agindo ali, nas últimas cenas do filme, não é necessariamente a tristeza, sabe? É saudade, a impressão que passa pra gente. E isso também, sabe? Às vezes, por ser... Tudo bem que no filme não aparenta ser uma criança tão nova, a Riley. Deve ter lá pela faixa dos... 11 anos ela tem no filme. Ah, 11 anos, de verdade. Então, mesmo assim, é uma criança nova. E ela, então, ela não tá pronta pra lidar com todas as emoções que uma pessoa mais velha tem conhecimento. E é muito bem passado isso no filme, sabe? E muito bem do que o Lucas falou, né? A alegria nunca vai ser a resposta pra tudo. É lógico que a gente tem que buscar ter os momentos mais felizes possíveis. Mas você ser feliz 100% do tempo é meio que humanamente impossível, sabe? Em algum momento, alguma coisinha vai ter que dar errado, você vai ficar encucado com aquilo. Então, não se martirize porque você tá vivendo um só dos sentimentos, assim. Em algum momento as coisas se ajeitam. Uma questão que eu tenho pra trazer pra Otana, com relação ao fato de que a alegria em diversos momentos do filme, ela força a felicidade pra conseguir esconder a insegurança dela e a vontade dela da Riley ser sempre feliz. Justamente por ela não compreender que a felicidade não é a resposta pra tudo. Você consegue notar esses momentos? Você talvez repara que os outros personagens, como a raiva, o medo e o nojinho, eles também meio que fazem isso também, de forçar o ponto de vista deles pra conseguir esconder uma emoção mais complexa. Porque é o que a gente vê, tipo, perto do fim do filme as emoções, elas se mesclam, se juntam, se unem. Você pode ficar feliz e triste ao mesmo tempo, numa memória só. Então você percebe que são todos personagens que estão lutando porque não aceitam que as emoções, com o passar dos anos, elas se tornam cada vez mais complexas. A alegria força, sim. Tipo, ela quer que a Riley esteja feliz a todo momento e sempre feliz. Ela é a que comanda e que tenta motivar os outros. Ah, tem uma parte muito engraçada, que é quando a tristeza toca nas memórias, e se a tristeza toca nas memórias, as memórias ficam tristes. Elas ficam diferentes lá, né, com aquela cor azulzinha. E a alegria, pra tentar deixar ela longe da mesa de comando lá, onde eles fazem todas as emoções irem pra Riley, ela faz um círculo e fala pra tristeza ficar exatamente ali. Só que ela fala de um jeito, tipo, muito empolgante. Ela fala, ai, é muito legal você ficar aqui, olha que legal que você vai ficar aqui, não sei o que, tipo, pra estimular ela e tentar ficar ali e fazer o que ela quer. E é do mesmo jeito que ela comanda. E eu acho que nessa primeira parte do filme, que é quando ela tá comandando, as outras emoções são meio que coadjuvantes e secundárias, porque a Riley sempre feliz, tipo, ela não vai ter outras sensações, ela vai estar sempre animada, sempre alegre, motivada, então não tem muito o que fazer. Aí a partir do momento que ela e a tristeza são sugadas pra fora da cabine e fica só a raiva, o nojinho e o medo, eles começam a atuar mais, só que do jeito que o Lucas falou. Cada um quer impor muito o seu lado. Só que no fim do filme, eles acho que trabalham juntos. Eles trabalham juntos pra tentar fazer a Riley fugir, né? Sim. Mas depois eles trabalham juntos pra conseguir resgatar a alegria e a tristeza do que elas estavam penduradas no, do lado de fora do centro de comando, da sala de comando. É. Ai, é muito engraçado isso. Uma coisa que é legal dessa parte de cada um se impor diante da sua, a sua área de atuação, é que entre todos a alegria acaba tentando se sobressair ao máximo. E uma das provas que o filme dá é que no momento que tanto a alegria quanto a tristeza elas vão parar na, que elas entram pelo tubo lá, em alguns momentos do filme, tanto a nojinho quanto o medo e a raiva, eles tentam, da maneira deles, emular o trabalho que a alegria teria e acabam falhando miseravelmente. Eu acho justamente por isso, pela falta de equilíbrio das emoções. É porque eles estavam tão presos da forma ditatorial da alegria, dela falar que tem que ser feliz sempre, que eles não sabiam, que eles não sabem lidar com o comando, né? E é interessante porque ele é um filme que mostra que as emoções elas são mais complexas que apenas alegria, tristeza, medo e raiva, e que todas têm o seu devido valor. Uma coisa muito legal que eu ouvi quando eu tava pesquisando sobre o filme, é que é um filme que eu já cansei de ler sobre storytelling, sobre roteiro, por conta de eu gostar de estudar isso daí de roteiro, então eu já vi muito desse filme, já li muito sobre ele. Assisti poucas vezes, mas eu já li muito sobre ele. É, e fala, tem uma parte, um trechinho aqui de um texto que eu achei, que ele fala que ao longo do filme a alegria vive as 5 emoções básicas dentro dela. A felicidade, a alegria como o perfil básico dela, como o core dela, mas ela tem raiva das ações da tristeza, ela tem nojo do namorado dos sonhos da Riley, que aparece lá na Terra da Imaginação, ela tem nojinho do namorado dos sonhos da Riley, ela tem medo do Jungles, que é o palhaço, tá no subconsciente, e ela tem tristeza naquele momento em que ela, e ela sente tristeza naquele momento em que ela vai parar no lixão das memórias. E é legal pra jornada da alegria passar por todas as emoções ao longo do filme, porque essa é a forma, a jornada dela, entender que as emoções são complexas, que ela mesmo sendo feliz ao mesmo tempo, ela se permitiu ter essas emoções, ter raiva, ter medo, ter tristeza. Então ela se permitindo ter essas emoções faz ela entender que as emoções são complexas e aceitar a existência da tristeza e que todos têm que participar juntos do comando da Riley. Da mente da Riley. Acho isso um ponto muito legal do filme, que até o Matheus falou que as emoções têm emoções, e realmente pra mostrar que é algo complexo. As nossas emoções são complexas. Pra se ter uma ideia, nos primeiros momentos do desenvolvimento do filme, eles estavam considerando trabalhar com 27 emoções diferentes. Não. Pra quê? E até cerca de pouco antes de começar, de fechar o roteiro final do filme, da animação, eles estavam trabalhando com a ideia de ser a alegria e o medo trabalhando juntos nessa jornada, e não a alegria e a tristeza. E nisso daí fazer da alegria uma pessoa bastante agressiva, tipo agressiva, ofensiva mesmo, não feliz a todo momento. Tanto é que essa postura bastante agressiva e ditatorial da alegria fez a personagem ficar bastante antipática, isso durante o desenvolvimento do roteiro do filme, mas aí eles mexeram e fizeram essa forma da alegria dela ser um mecanismo de defesa e de fazer a tristeza ser sempre a pessoa irritante pra você subverter tudo isso e falar que não, a tristeza é importante. Então, é, porque é irritante ali, acaba sendo a alegria, né? É, no fim... Ela é uma personagem meio xarope. Ela é, mas você entende que é tipo, é xarope, mas você acaba vendo a nobreza dela, que você entende que o sentimento dela sincero. Apesar de ser um ponto de vista errado. Uma parte interessante do filme também se diz respeito, quando o Lucas falou mais pro começo do podcast, que a parte daquelas memórias antigas, eles olhando de cima meio que formam as linhas que o cérebro tem. E conforme é passado no filme, existem algumas criaturinhas que são responsáveis por fazer coisas, vamos por até então, inúteis, serem esquecidas, sabe? Como o nome das bonecas da menina, alguns presidentes, excepto que caem na prova. E é legal que nessa parte você mostrado um reencontro de uma parte da vida da Riley que foi muito importante para ela, mas que acaba sendo esquecida conforme o crescimento vai acontecendo, que é o Bing Bong, que é o amigo imaginário dela, que, como que é? Ele é feito de algodão, ele é meio gato, meio elefante e meio golfinho. E é legal você ver a construção desse personagem de forma lúdica, que por mais que seja uma coisa para ela imaginária, o quanto ele é real e tem sentimentos pela menina. Isso é uma coisa que foi muito bonitinha no filme, sabe? O ápice do drama do filme, ele é colocado sobre as costas do Bing Bong, né? Que é quando ele é o responsável por fazer a alegria conseguir voltar para, ou pelo menos tentar voltar para a sala de comando. Uma parte legal disso daí, daquele momento em que o foguete do Bing Bong é jogado no lixão de memórias, quando a Alegria vai lá, tenta animar ele pra conseguir mostrar, pra convencer ele a mostrar onde que é a estação do trem do pensamento, pra eles conseguirem voltar pra sala de comando, e ela fica tentando, fazendo besteira, fazendo Alegria, pra tentar convencer ele a ficar pra cima pra superar a perda do foguete, e ela não consegue. Aí chega a tristeza, apenas senta do lado dele, consola, chora junto com ele, e a tristeza consegue. Esse é um dos momentos que mostra pra Alegria que a tristeza acaba sendo a chave pra muitas coisas. Você aceitar a tristeza e abraçar a tristeza acaba sendo tão bom quanto você ser feliz o tempo inteiro. Ele é um filme muito, divertidamente, é um filme muito rico em significado, em detalhezinhos, e cada vez que eu leio sobre ele, eu descubro mais coisas. Então, uma pergunta, vocês chegaram a ver ele dublado em português? Eu não assisti ele nenhuma vez dublado em português. Não, sempre legendado. Que animação eu só assisto dublado. Eu tenho um pouco disso também, de animação, às vezes ver dublado, mas sei lá. É que eu queria ouvir a voz da Amy Poehler, que faz a Alegria, então. Uhum. Porque eu gosto pra caramba da Amy Poehler. Eu gosto tanto que eu não sei nem falar o nome dela, né? Poehler. É que assim, eu fico meio receoso em ver animações dubladas em português, muitas vezes, sim, mais recentemente, por causa dos estúdios optarem por trazer pessoas conhecidas pra dublar e não dubladores em si. Eu até peguei aqui, ó. No Divertidamente, quem faz a dublagem é... A Alegria, quem faz, é a Mia Mello. A Tristeza é a Catiucha Canoro, que é aquela Lady Kate do outro tal. A Nojinho é a Dani Calabresa. O Medo é o Otaviano Costa. E a Raiva é o Léo Jaime. Tipo, eu não vou falar se isso é bom ou não, porque eu realmente não vi dublado. Só que pra mim isso meio que pesa contra. Que nem no Operação Big Hero, uma das personagens que faz é a Kéfera. E a Kéfera... Não que a personagem seja lá aquelas coisas, no caso do Big Hero também, né? Não, sim, sim. Só que, tipo assim, a galera acho que acaba se preocupando tanto em divulgação, de trazer gente famosa pra fazer, e acaba colocando isso em detrimento à qualidade, sabe? O Brasil tem tantos dubladores fantásticos que podem fazer trabalhos desse tipo muito melhores do que essas celebridades conseguiriam, e ainda assim eles optam por divulgação, por marketing, falar, ó, essa pessoa aqui que tá dublando no seu filme aqui, vem ver que você gosta dela. E pra mim, acho que não compensa muito. Então, eu vi algumas cenas no YouTube antes dessa gravação do filme dublado. A dublagem da Mia Mello e da Catiucha Canoro tá ótima, tá bem boa. Até porque são duas atrizes bastante competentes. A Mia Mello não faz muita coisa, mas quando ela faz, ela manda bem. Ao menos eu não vejo ela fazendo muita coisa. Eu não acompanho a carreira dela pra falar se ela faz ou não, mas enfim, ela mandou bem. A Dani Calabresa também é bacana, só que se associa a voz dela, não tem como disfarçar. A voz da Dani Calabresa é muito marcante, principalmente pra eu, no meu caso, que eu cresci assistindo MTV e por aí vai. Então, você não tem como desvincular a voz da cara da Dani Calabresa. Mas meu problema mesmo é com o Léo Jaime e o Otaviano Costa. Não funcionou. Se a gente pegar por comparação, nos Estados Unidos é o Bill Hader, que o cara é incrível, baita comediante, e o Lewis Black, que também é um puta comediante. Ficou um pouco distante. Não piora o filme por causa disso, mas ficou distante. No original a gente tem Amy Poehler, a Phyllis Smith, que faz a Tristeza. A Phyllis Smith, ela tá no The Office, naquele Professora Sem Classe. E a Mindy Kaling fazendo nojinho. Mas assim, só pra encerrar um pouco da questão da dublagem, pra mim, e fugindo um pouco do assunto, mas ainda estando no assunto, eu acho que um dos melhores casos que a gente tem de pessoa que não é do ramo e que conseguiu fazer um excelente trabalho de dublagem foi a Marimun do Detona Ralph. Que esse, ela, a Marimun, ela fez um trabalho sensacional no Detona Ralph. Tá certo que a gente tava meio traumatizado com o Luciano Huck no Enrolados, então qualquer coisa seria bom. Mas a Marimun... Que papel que ela fez no Detona Ralph? No Detona Ralph, ela fez a Vanellope, a menininha. Sério? Você não sabia que era ela? Cara, jamais. Olô. Não parece a voz dela. Ah, ela fez um trabalho excelente no filme. Nossa, que da hora. Mandou bem demais. Que legal, não sabia. A versão live action do Mogli, o Menino Lobo, também tem atuações muito boas. Dublagens muito boas também. Dan Stubak, Aline Moraes. É, mas eles já são atores, né? É, são atores de tempo, né? O papo acabou sendo bem, rendeu bem. Então, pra gente fechar, vamos para as notas. Vamos começar com a Watana, que gosta de filmes dublados. Gente, como eu disse no início, o filme me tocou realmente. Eu passei a enxergar várias coisas que antes passava despercebido. E acho que toda a narrativa da história, tanto da personagem quanto das emoções da personagem, elas foram distribuídas de um jeito muito bom, muito simples. Criança que assiste entende, a gente que assiste entende ainda mais. E por isso a minha nota é 9. Eu não vou dar 10 porque eu não sou fã de, assim, uma fã árdua de animação igual vocês. Quando a gente estava debatendo, eu cheguei até a considerar em tecer uma crítica com relação a falta de aproveitamento das outras personagens, das outras emoções, a raiva, o nojinho e o medo. Mas eu deixei isso de lado porque parecia mais eu querendo forçar um problema onde não tem, sabe? Eu acho que divertidamente é um filme muito bom de conceitos, ele é muito bem executado e tem muita coisa a ser estudada sobre ele, a ser debatida sobre ele, a ser lida sobre ele. Eu vou dar um 10 com a promessa de que semana que vem, pelos próximos 2 meses, eu vou continuar pesquisando coisas sobre ele, lendo coisas sobre ele, porque pra mim é uma aula de como você constrói uma história da maneira mais inusitada possível. Porque fala quantas pessoas teriam a ideia de fazer um filme que se passa na cabeça de uma criança controlada por emoções, numa sala de comando. E funciona, e dá certo. Eles conseguem trazer um subtexto tão bom que merece toda essa admiração. Então pra mim vai um 10. Matheus? Divertidamente é um filme que parece que ele fica melhor a cada vez que a gente assiste, talvez pela maturidade do filme em si, talvez por a gente ficar mais madura cada vez que a gente assiste esse filme. Ele é um filme que encanta, ele trabalha com um tema muito difícil, que é uma depressão, mas de uma maneira extremamente suave e agradável, tanto que nem o Atana falou, ele encanta todos os públicos, criança assiste e gosta, gente que é um pouco mais velha assiste e gosta, pessoas mais velhas que assistem e vão gostar também. Ele é um filme que ele ganhou o Oscar de melhor animação, então ele fez muito por merecer, então eu acompanho o Lucas no 10. E divertidamente, animação de 2014, dirigido pelo Pete Docter, mais uma animação da Disney Pixar, a segunda animação da Disney Pixar que aparece no Cineclube, ela recebeu média 9,66 aqui no nosso Cineclube Junta 7, e eu tenho a honra de informá-los que essa, até o momento, é a maior média que a gente já recebeu para um filme, ultrapassando até por 6 décimos o Poderoso Chefão. E quais são seus comentários e nota de 0 a 10 para Divertidamente? Manda aí na nossa sessão ou para o e-mail juntacast@gmail.com. Manda também qual é a sua sugestão de filme para ser debatido aqui no Cineclube Junta 7. A gente vai falar agora sobre Kink Boots, Fábrica dos Sonhos. E o Cineclube Junta 7, ele só é possível graças à colaboração dos nossos padrinhos Jotinhas. Então, se você quer ver o Junta 7 crescer e quer ver mais podcasts do Junta 7, participe da nossa campanha do Padrim. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$1 por mês e receber recompensas, como participar de um dos nossos podcasts, igual o Murilo fez no Cineclube anterior. Além, é claro, dos grupos no Facebook e WhatsApp, só com os padrinhos e com os colaboradores do Junta 7. E a gente está marcando a reunião entre colaboradores apoiadores do Junta 7 e padrinhos, que vai ser via Skype ou Discord ou Google Hangout, a gente vai ver. Mas uma das recompensas que a gente tem na nossa campanha do Padrim é uma reunião entre os colaboradores do Junta 7 e os padrinhos para falar sobre a vida, debater ideias do blog, enfim, interagir com o nosso público, que isso é bem bacana. Essa semana a gente agradece muito o apoio de Marilene Melo, Murilo Rosella, claro, e André Cabreiro. Muito obrigado a vocês, e sejam padrinhos, já tinha você também. Acesse padrinho.com.br/junta7 e contribua. O encontro acidental com uma drag queen, cantora de cabaré, deixa o jovem Charlie Price inspirado. Agora, o rapaz que assumiu a fábrica de sapatos do pai após este morrer repentinamente, terá um novo desafio ao iniciar a fabricação de sapatos eróticos, na tentativa de salvar o negócio das dificuldades financeiras. Esse filme é de 2005, eu assisti ele, acredito que em 2007, não sei, eu sei que meu irmão viu na faculdade, que meu irmão fez publicidade, e deve ter pego emprestado do professor, ou baixou, enfim, não sei. E aí eu acabei vendo, porque, enfim, naquela época era novidade a gente baixar filme na internet, então tudo que baixava a gente assistia. E foi uma surpresa, porque ele é um filme muito inusitado e divertido, e que é baseado numa história real. Watts, você como comunicadora e como alguém que trabalha com o público, por aí vai, você consegue ver os potenciais do filme, do Kinky Boots Fábrica dos Sonhos, ser um filme que pode ser passado em faculdades que ensinam empreendedorismo, em cursos que ensinam, por aí vai, marketing, compra, comércio. Você consegue ver esse potencial do filme? Totalmente. Meio óbvio até, né? Sim, muito óbvio, mas ele não só fala de sapatos, mas também fala de negócios e também de um mundo que as pessoas hoje não conhecem. E de uma forma também de trabalhar. No filme a gente tem o Charlie, que é o que era da fábrica de sapatos, Charlie Price, e uma funcionária dele que dá aquele estalo e fala pra ele que ele precisa achar um nicho, que outras empresas estavam crescendo, outras fábricas de sapatos estavam mudando e se adequando a novo cenário, a nova demanda, e eles ainda estavam trabalhando com sapatos masculinos, apenas sapatos masculinos. Então, de que ano que era a fábrica? Eu sei que ela tava em 4 gerações, né? O tataravô... Era 1800. Então a fábrica desde dos primórdios fazia o mesmo produto, com as mesmas pessoas, com o mesmo molde, e ele perdido, ele não gostava, ele queria ir pra Londres trabalhar com marketing, ele não queria trabalhar numa fábrica de sapato. E eu acho que foi um salto gigantesco, e o filme é maravilhoso. Pra vocês terem uma ideia, minha mãe tava assistindo comigo, ela simplesmente se atrasou pra ir pro trabalho porque ela queria ver o final. Que isso, hein? Sério, ela queria ver o final. Eu queria ver como que aquilo ia terminar, porque ela tava enlouquecida. Foi muito bom, um filme que me surpreendeu muito. É bem isso que a Atana falou, você pegar uma indústria pra lá de tradicionalista e transformar num nicho tão específico, que é fazer calçados para drag queens e transformistas, é uma virada muito grande. E é interessante de você ver a percepção que o cara teve depois da dica da funcionária dele, que citou outros exemplos de outras concorrentes que estavam fazendo a mesma coisa, abandonando calçados masculinos, indo para outros nichos, e ele meio que embarcou no papo dela e acabou tendo sucesso. E o que eu acho mais bacana disso daí é que foi até o que eu falei depois que eu perguntei pra Otana, que eu até comentei, é uma pergunta com uma resposta meio óbvia. E esse ponto de vista empreendedor do filme, esse ponto de vista de encontrar seu nicho de mercado, ele é uma coisa bastante óbvia do filme, mas eu acho legal que quanto mais você assiste, quanto mais você amadurece ao longo da vida. Porque, é claro, quando eu vi esse filme em 2007, eu tô chutando um ano, eu não sei se foi 2007, mas enfim, quando eu vi esse filme lá por 2007, 2008, eu só vi a questão de, nossa, o cara achou nicho de mercado, ele teve uma ideia inusitada e conseguiu salvar a empresa da família. Mas agora assistindo, depois de anos, agora com 24 anos assistindo o filme de novo, você consegue perceber muitas outras coisas dentro do filme. Principalmente a questão do preconceito. Naquela época, quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu não me importava com isso. Não era uma pessoa preconceituosa, mas também não me importava em notar isso daí no filme. E notar como ele agrega muito ao debate sobre preconceito e sobre como as pessoas encaram diferente na sociedade. E eu acho legal que ele traz isso. O filme, ele aborda isso pra época, da forma como na época é vista, em 2005, da forma como é visto isso daí, um pouco estereotipado, mas ainda assim, com boas contribuições. Vocês conseguem perceber isso, que ele traz algumas contribuições para um debate sobre preconceito, sobre homofobia, sobre respeito às diferenças? Totalmente. O filme trata de vários tipos de preconceito. Não é só homofobia. O preconceito começa lá no, na parte que o Charlie encontra. Qual que é o nome dela? Me perdoa. Lola. Sei que é o Raymond. Ah, Lola. Isso, eu lembrava do nome dele. Ah, assim que ele encontra a Lola e vê que tem um nicho desse sapato, que na verdade são as drag queens, elas utilizam sapatos femininos, mas elas são homens, e os sapatos não suportam o peso. Então, se elas usam salto, o salto vai quebrar pra elas fazerem a performance e tudo mais, a perna é mais grossa, enfim, N coisas que são diferentes. E ele vê nisso uma oportunidade de levar adiante a fábrica de sapato que ele herdou. Os funcionários dessa fábrica estão acostumados a fabricar sapatos Oxford masculino. A partir do momento que, tanto é que quando ele faz a primeira bota, que ele tira a medida dela, ele não mostra pra ninguém, ele nem chama ela, ela não pode nem entrar pela porta da frente da fábrica, porque ele sabe que os funcionários iam ter uma aversão. E depois que ele passa toda a demanda e toda a ideia dele que eles vão fazer, todo mundo fica boquiaberto. Onde já se viu fazer uma bota de cano longo que vai até a coxa, vermelha com tampa de cobra, e um salto desse tamanho pra homem? Aí o preconceito já começa aí. Depois disso, obviamente, que as coisas vão acontecendo, e surge então o preconceito contra a própria Lola, de um funcionário, que era o... Dom. Fugiu o nome Dom, dele? Dom. Dom. Que é ridículo. Em primeiro momento, ele super fica interessado nela, pensando que ela é realmente uma mulher de fato. E a partir do momento que ele entende que ela é uma drag queen, ele tem uma aversão e xinga todo mundo e subestima ela como pessoa, não é nem como personagem, algo que ela se monta. E ela reverte isso no final. A queda de braço dos dois é sensacional. E traz uma baita de uma lição, que ela deixa ele ganhar essa queda de braço. Sim. Porque ele fala que depois a Lola fala que ela sabe como é não ser respeitado. Então ela não queria que ele perdesse pra ele não ser respeitado também. Porque ela não gostaria que ninguém sofresse o que ela sofreu. Isso é muito bacana. E se for ver, ele traça até uma conexão com o nosso filme do podcast anterior, o Bem-vindo a Marley Gumon, porque trata justamente de que o preconceito nada mais é do que a falta de informação. E a partir do momento em que eles conhecem mais da Lola, conhecem mais daquele universo, eles entendem que ainda é uma pessoa que tá lá com seus desejos, com seus rancores, com seus problemas, com suas falhas e com suas qualidades. Então isso é muito legal de ver. Uma coisa que eu percebi, assim, do filme é que outra coisa que ele tem bastante aversão, de certa forma um preconceito, com o ordinário. O Charlie, ele não queria continuar na família dele, na fábrica, porque isso foi o que sempre fizeram. E ele aprende que não há nada de errado com o ordinário. Você consegue ver essas lições e essas temáticas do filme, de trazer questão de legado, por aí vai? Consegui, eu consigo, porque assim, durante o filme, realmente, ele quer... Pelo menos ele dá a impressão de que ele quer sair, por isso aí que o Lucas acabou de citar. E muito por conta da namorada dele, a Lauren, que ela é transferida pra Londres. Detestável. O que significa que a atuação dela foi da hora. Então, ela tem essa gana de ter uma vida maior, de ter uma coisa maior que apenas... É Southampton, que é o espaço filme? Northampton. Que é uma coisa maior do que Northampton tem a oferecer pra eles. Então, tem essa gana de uma coisa nova, sabe? Só que e por mais que você vê que ele quer fazer uma ruptura, de seguir o caminho dele, que não necessariamente seria seguir a tradição da família, você vê que o legado que ele se mantém, vamos pôr entre aspas, preso, são as pessoas ali da fábrica, sabe? Que nem mais pro final do filme, quando tem uma briga dele com a namorada, ela fala, não, porque o seu pai mesmo queria ver, o seu pai mesmo queria vender essa fábrica, ele já tava vendo compradores em potencial, parará, parará. E a grande preocupação do cara não é o que o pai dele faria, é o tanto que aquelas pessoas iam sofrer caso ele vendesse a fábrica, sabe? Até tem esse choque de interesses, desse estranhamento também por conta dos funcionários de mudar totalmente de ramo, mas à medida que a trama avança, e principalmente por conta do personagem Dom, que é o preconceituosão da história, e depois da cena da queda de braço que o Atan citou, aí sim que todo mundo parece que realmente compra a ideia do Charlie, sabe? o momento que eles descobrem o porquê que ele tá tentando a todo custo salvar aquela fábrica, e aí que eles embarcam, tipo, pô, o cara tá lutando por nós, então a gente vai ter que lutar por ele também. Eu gosto de como o filme, ele trouxe bastante outras temáticas, além de só falar sobre marketing, sobre nicho de legado. E se for ver, acaba até sendo um problema de passar esse filme em faculdades, que só vão ver esse ponto de vista lá. Eles não vão ver muitas outras lições que o filme traz. Um problema que eu tenho com ele, além dessa namorada insuportável, noiva insuportável dele, que é a Lauren, é que todo esse plot, se for ver até a questão da Lauren, dela ser uma menina insuportável e egoísta e egocêntrica, é que pra mim sou muito forçado. Desde o primeiro momento, o roteiro quer que você odeie ela com todas as forças e não abre nem a possibilidade de você questionar e talvez até simpatizar um pouco com ela. É uma personagem que não é nem um pouco humanizada, você odeia ela, pronto, acabou. Não é, por exemplo, igual o Dom, personagem do Nick Frost, que ele é preconceituoso e ele acaba mudando de opinião, que é uma forma de humanizar o personagem. Do jeito que a Lauren começa o filme, ela termina o filme insuportável, uma personagem odiosa. E eu falo que sou forçado porque aquele momento do restaurante, em que ele sai com o Charlie sai com a Lola, vão pro restaurante lá em Northampton pra comemorar a feira de Milão, que eles vão expor as botas, e ele descobre que a Lauren tá lá junto com o amante, e aí ele fica todo revoltado e acaba descontando na Lola. Eu achei esse momento de ruptura muito forçado pra ter aquele vai não vai perto do finalzinho, sabe? Até que ele vai pra Milão sozinho, apresenta a coleção sozinho, sem o suporte da Lola, porque ele discutiu com ela e ela não apareceu, e aí de repente ela aparece pra salvar o dia. Foi o clichêzão, que ficou legal porque a atuação do Chiwetel Ejiofor que faz a Lola... Ah, consegui! Eu acho que é assim o nome dele, mas enfim. Enfim, a atuação dele que faz a Lola é muito boa, então mascara o clichêzão. Mas eu achei que ficou muito forçada essa ruptura perto do finalzinho pra dar aquele tcharam. Será que alguém vai salvar o dia ou ele vai pagar mico sozinho lá na passarela? Não sei quanto a vocês, mas eu me incomodei com esse clichê do filme. Não achei. Eu também, assim, por mais clichê que possa soar, não incomodando. Foi algo gritante. Foi um contexto que tinha que ter pra fazer, tipo, um charme no final. Porque se acontecesse tudo certo, tudo planejado, lindo, maravilhoso, não ia dar. Não ia ter graça, né? Eu acho que também o problema é que eu já vi ele antes, então fica muito explícito isso daí pra mim. Ao menos eu tive essa impressão por já ter visto o filme antes. Na verdade, eu tô um pouquinho chateado com esse podcast, que os dois filmes eu já tinha assistido antes. Eu gosto quando tem filme novo. Ah, é legal. Mas é legal você ter surpresa. Mas... uma coisa que eu gosto bastante do filme é que acho que foi a primeira vez que eu vi um dos raros casos em que eu vi o Joel Edgerton, que faz o Charlie, num papel cômico. E ele tá muito bom como ator. Tipo, o Nick Frost eu já tinha visto, o Chiwetel Ejiofor eu também já tinha visto. Mas ele, eu fiquei surpreso, porque eu tô acostumado mais a ver ele em papéis dramáticos, então é legal ver ele despretensioso. Ele tem uma cara de choro. É. Ele tem a cara de bobão. Uhum. Então combinou. Tá certo que ele tá novinho ali, hein? Não conhecia a carreira dele. Ô, louco. Você nunca viu aquele do MMA, que tem o Tom Hardy? Acho que não. Tá, melhor. Tá ligado o parceiro do Will Smith no Bright? É ele. Nossa, sério? Uhum. Eu lembrei agora. Tá explicado que eu não gostei do filme. Não, mas nesse filme ele tá bem. É que Bright é chato. Bright é chato. Mas nesse filme ele manda bem. Que assim, ao mesmo tempo que você tem a parte dele, aquele cara bobão e derrotista, você tem o outro lado da moeda, que é aquele cara empreendedor que fala, não, vamos fazer acontecer. É, eu acho que o legal dele é que ele é um personagem, ele sabe oscilar bem, tem incerteza e a certeza entre ser o chato, aquele momento da fábrica em que ele fica pressionando os funcionários pra fazer logo as botas o mais perfeito possível. Você compra bem essa ideia dele tá nervoso com isso daí. Então funcionou bem. É, mas eu acho que de longe o maior destaque é o Chiwetel como a Lola. Ah, ele é sensacional. Ele atua como os dois personagens dele, tanto quanto como Simon, tanto como a Lola. A Lola, ele tem aquela presença, uma imposição, um empoderamento. É igual a cena que ele se tranca no banheiro e fala que quando ele tá com o vestido e montado, ele tem força pra encarar um batalhão. Agora, quando quando ele veste um jeans, ele não consegue nem dar um oi. E é muito isso. É 880 esses dois personagens dele. Quando ele tá sendo o Simon, ele é mais retraído, controlado. Ele é uma pessoa normal, assim, entre aspas. Pessoas que a gente tá acostumado a ver. Agora, quando ele tá montado, ele é alguém que chama atenção. Alguém que marca presença e que impõe ali, que sabe ser notado, sabe? E a gente nota bem essa transição quando a primeira bota com salto fica pronta e ele sai, veste e volta assim, tipo, poderoso. Ele não tá com peruca, não tá com nada. Ele simplesmente vestiu a bota. E tudo muda. É nítido. E uma coisa que eu queria perguntar, porque eu entendi só nas últimas cenas do filme, o começo, eu não tinha entendido nada do começo. Tanto é que a cena da... pra mim era uma menina, andando com um sapato de salto e tal, depois o pai chama, ela vai embora. Eu não tinha feito ligação nenhuma com a Lola. Nenhuma. No fim, quando ela aparece sentada no mesmo lugar e ela vai pro mesmo deck e começa a dançar e tal, aí que a gente faz a ligação e entende que desde aquela época ela tá lutando pra assumir uma pessoa que ela quer ser, a drag queen, e ela também luta contra a pessoa que ela é, que é o Simon. E fica nítido. E eu não tinha feito essa ligação, tipo, eu passei o filme todo, depois de assistir a primeira cena da garotinha, e eu não tinha feito a ligação e nem entendido que aquela garota era ela. E foi, tipo, um boom, assim, no final. Eu acho legal, você falou dessa cena do banheiro, em que ela tá conversando com o Charlie no banheiro, que ela se tranca no banheiro, porque não estava montada. Eu achei uma cena incrível, porque isso, junto a outros momentos em que mostra essa vulnerabilidade do personagem dela, da Lola e do Simon, que mostra essa vulnerabilidade, mostra como que alguém que é diferente do normal, que é gay, que é lésbica, que é transexual, ou que apenas gosta de se vestir como mulher pra se divertir, pra se sentir bem, pra se sentir uma pessoa nova, como que na cabeça dessa pessoa tem uma batalha enorme pra se aceitar, pra aceitar a condição dela, e como que isso daí, se for ver, muitas vezes é fichinha comparado ao preconceito que ela sofre do mundo. Então, são momentos, esses momentos de vulnerabilidade, que mostra que não é fácil pra alguém que passa por isso daí se aceitar enquanto precisa lutar com um mundo que fica apontando e falando que você tá errado. Então, eu acho isso muito bacana do filme. E esses momentos são muito... são belíssimos, sabe? São muito bons e são muito bem atuados. Voltando ao Chiwetel, ele recebeu a indicação ao Globo de Ouro pelo trabalho dele no filme. Infelizmente, não ganhou, mas só a indicação já vale de muita coisa. Matheus, complemente isso daí. Sim. É legal realmente você ver essa luta que o Lucas citou, mas ao mesmo tempo tem um ponto nesse filme que realmente surpreende, que é a maneira que a gente deveria ver essas pessoas que não são comuns ao nosso ciclo de vivência, à nossa realidade. Enquanto tem o personagem do Dom que tá lá sendo preconceituoso com a Lola, o Simon, sabe, de ser aquele machão, aquele cara. Tem a personagem, é que eu não peguei o nome dela, mas da senhorinha da pousada, que em teoria você pensar, uma pessoa mais velha vai ter uma cabeça mais fechada ainda do que a outra, do que essa galera mais nova. E quando ela chega pra Lola e pergunta, ah, você é um homem? Você pensa, pronto, vai ser mais um ponto de preconceito que a Lola vai sofrer nesse filme. E a resposta que a velhinha dá assim, não, é só pra saber como eu deixo a tampa da privada, se eu deixo levantada ou baixada, é fantástico isso. E é uma coisa tão simplesinha, é tão legal de você ver isso, que olha, essa senhorinha ganhou um coraçãozinho com a mão do filme. E é aquela quebra de expectativa, que é algo que você não espera vindo de uma senhora falando. Exato. Dois fatos interessantes sobre Kink Boots. Primeiro, que ele é baseado numa história real. Essa história da empresa, da fábrica de calçados que se reinventa e começa a vender botas para travestis e drag queens, realmente aconteceu. E também, um outro ponto que é legal trazer é que o filme ele tem uma participação tão grande de música e que se torna quase um personagem do filme, que ele foi transformado, inclusive, até num musical. Isso é muito legal também de comentar. E realmente, a trilha sonora sonora do filme, ele é um show à parte, porque ela tem a personalidade da Lola e funciona bem no filme, né? Por mais que ele tenha muitas músicas no roteiro, ele não se caracteriza como um filme musical. Mas você vê a personalidade que a Lola, que é a única pessoa que canta no filme, por ser uma cantora e transformista, você vê a personalidade dela nas canções que ela entoa. Eu acho que o ápice do questão de música dentro do filme é a apresentação deles em Milão, que o Charlie, ele tá lá achando que ele tá sozinho, que ele vai ter que desfilar com os produtos dele, que são as botas, né? Mas no primeiro passo que ele dá, ele cai de cara meio que desacordado. E aí chega a Lola com as outras dançarinas e faz aquela entrada triunfal, aquela coisa bonita, e canta, e aquela música fica martelando na sua cabeça, que acaba o filme e você tá lá cantarolando ainda. Realmente, eu acho que o mais legal de King Boots é que junto da... tudo a história dele, junto da música, faz dele ser um filme feliz. Você termina ele com um sentimento bom, né, Watts? Demais. Eu e a minha mãe, a gente ficou vibrando pra ela aparecer naquele desfile. Isso foi, tipo, o ápice do negócio. Tipo, aparece. Cadê ela? Aí, depois que ela apareceu, que deu tudo certo, e no fim, a gente vê que ela, agora ela trabalha na fábrica, todo mundo aceitou a condição dela, aceitou o nicho de mercado que eles vão trabalhar, e o Charlie ficou com a funcionária. Isso foi, tipo, uma super surpresa. Eu odiava também aquela noiva dele. Gostei mais desse final, ele com ela. E você termina o filme, tipo, dever cumprido, sabe? Fala, ai, que legal que deu tudo certo, que a fábrica vai continuar, que ele se encontrou, que ela fez parte de tudo isso e foi toda design dos sapatos e tudo mais. Foi lindo. Eu adorei esse filme. Com esse, eu adorei esse filme da Watana. Acho que dá pra gente fechar, né? Fechamos. Vamos para as nossas considerações finais e nota de 0 a 10. Matheus? Kick Boots foi um filme que acabou me surpreendendo. O Lucas sempre tinha falado muito dele. E como eu sei que os meus gostos são um pouco diferentes dos do Lucas, eu não tinha certeza do que esperar. Mas o filme me surpreendeu extremamente positivo. Eu até queria ter mandado mensagem no grupo enquanto eu tava vendo, só que eu não queria parar de assistir o filme. Apesar disso, é lógico, ele tem os seus problemas, mas que não sei, que passam batido. Em questão da nota, ele é um bom filme, só que eu não vejo assim ele com uma nota muito alta. Então, eu acho que pra mim ele é um filme 7. Eu fiquei muito feliz quando eu reassisti King Boots, porque realmente era um filme que fazia anos que eu não via de novo. Eu já contei essa história no podcast agora, né? Mas enfim, e eu fiquei até com bastante medo de rever ele, porque uma coisa é você ver em 2007 lá no... Eu não vou fazer a conta quantos anos eu tinha lá em 2007, mas enfim, devia estar com uns 15 anos por aí. É. A idade que você tá, menos 11. Então, uma coisa é você assistir lá com seus 14, 13 anos, outra coisa é você assistir agora com 24. É muito diferente, a sua cabeça muda muito e você fica com receio de... Putz, eu gostava tanto desse filme e agora que eu tô revendo é bem meia boca. Então, eu fiquei muito feliz e eu fiquei satisfeito de ver que esse filme não envelheceu mal pra mim. Ele envelheceu muito bem e eu acho que ele merece muito mais do que ser só um filme que passa em faculdade de publicidade pra ensinar nicho de mercado. Muito mais coisa. Do mesmo jeito que Todos os Homens do Presidente não merece ser um filme só pra faculdade de jornalismo. Eu ainda assim acho que ele é um filme que não é perfeito, me incomoda ele, a forçação perto do finalzinho dele, o clichêzão perto do final, mas é bacana, funciona bem. Clichês são bons se bem feitos e é o caso. Mas ainda assim, prejudica a experiência final, vai um 8 pra ele que tá de bom tamanho. Como eu acabei de falar, eu adorei esse filme. Acho que ele passa várias mensagens que a gente pode tirar e trazer pra nossa vida. Além de ser divertido, bem-humorado e, sei lá, muito bom, muito leve, gostoso de assistir. Eu dou um 9. E King Boots, Fábrica dos Sonhos, filme de 2005, dirigido pelo Julian Gerald, recebeu média 8 aqui pelo Cineclube. Uma excelente média pra um baita filme. Olha, 2 em seguida, porque, se vocês lembrarem, o Smashed também foi bastante elogiado aqui nesse podcast. Então, eu acertando em 2 filmes seguidos é algo raro de acontecer. Manda seu comentário sobre o filme, manda sua nota de 0 a 10 pra ele aqui na nossa seção de comentários ou então no nosso e-mail juntacast@gmail.com. Manda também qual filme você quer ver aparecendo aqui no nosso Cineclube Junta 7. A gente vai falar agora quais são os filmes do nosso próximo programa. Na próxima quinzena, quem escolhe o filme sou eu e uma escolha do público. A minha escolha é um filme de 2015, dirigido pelo Thomas McCarthy, que é estrelado pela Rachel McAdams e pelo Mark Ruffalo, que é Spotlight Segredos Revelados. E o nosso próximo filme, ele é por sugestão do público. Como que a gente tá fazendo? Estamos reunindo sugestões do público que manda pra gente pelo Facebook, Twitter, Instagram, enfim, ou pelo e-mail. E eu tô numerando eles de 1 a 27, por ordem aleatória. Apenas eu tenho acesso a essa lista e a ordem dela. Watano, você pode, por favor, me trazer um número de 1 a 27 pra gente ver? 20. 20. Nós temos uma sugestão da Nanda Fernandes, amigona minha, que é um filme do The Spirig Brothers, que é O Predestinado, um filme de 2014. Ele é de viagem no tempo, se eu não me engano. Então é isso, para o próximo Cineclube Junto a 7 daqui a 15 dias, Spotlight, Segredos Revelados e O Predestinado. E é isso, Cineclube Junto a 7 fica por aqui. A gente agradece muito a sua companhia e nos vemos daqui a 15 dias. Até mais! Tchau! Até lá!